Thank you.

Pai eterno, preparo e dormi mamãe, para eu poder seguir. Preparo e dormi mamãe, vai seguindo, tu não deve esmorecer. Porque Deus é poderoso, Ele é quem vem correr. Porque Deus é poderoso, Ele é quem vem correr. Vai seguindo, vai seguindo, tu não deve esmorecer. Porque Deus é poderoso, comigo.

Eu posso me queimar. Sou só a lua Thank you. Mi pecha te Tentando,